Nossa pressão mundial. A música que tá conquistando o Brasil, papai. Mas isso é mil do piseiro. Papai. E sozinho na fazenda, e por onde eu ando, eu só vejo ela. Até meu cavalo sente saudade dos galopes que eu tava com ela. E ela sumiu e fugiu com um fazendeiro que lhe carregou. Mas e hoje eu vivo tão sofrido, sem ter notícia do meu amor. Tô sofrendo, tchau, e tá doendo, iludido no amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, por favor. Tchau. Eu tô sofrendo, tchau, e tá doendo, iludido no amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, meu amor. Tchau. O homem só presta bebo liso e apaixonado, papai. Raza, mas isso é pio do pisão. Vamos lá na boca, tchau. Sozinho na fazenda, por onde eu ando, eu só vejo ela. Até meu cavalo sente saudade dos galopes que eu tava com ela. Mas ela sumiu e fugiu com um fazendeiro que lhe carregou. Mas e hoje eu vivo tão sofrido, sem ter notícia do meu amor. Eu tô sofrendo, tchau, e tá doendo, iludido do amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, por favor. Eu tô sofrendo, tchau, e tá doendo, iludido no amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, meu amor. Tchau. E abra a mala e solta o som e vamos dançar forró, menino. E o véi chegou, papai. Deixa dar 2 quilos. Ai, meus 15 anos, papai. Tchau.